turismo 70, boa noite, autorizado chegada a mar e deixa para o nível 050 e QNH 10 no 3. Autorizado. Papa Romeu, Vitor Charlie Eco, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, na pela 200, o limite é o QDMAI Q190 de Simbre. Afirmativo. Se tiver condições, Vitor Charlie Eco, mantenha a velocidade até próximo à posição Duna. Salvador, Mike Bravo Lima, parqueado na posição 0943, sequência livre, bom dia. Bom dia. No PES, altímetro 903. Vitor Charlie Eco, apenas para retificar, tem condições de manter a presente velocidade até o marco do externo? E a gente vai aguardar o último vetor para interceptar o ILS. Gente, então para interceptar a curva esquerda na proa, tem condições de reassumir na proa do marcador externo, Vitor Tchaleco? Afirmativo. Então vou ao marcador externo, reporte estabilizado, Vitor Tchaleco. Coletando 3170? Prossiga. Poderia voar para o Rodrigo da Serra? Autorizado. Muito obrigado. Então 3170, sem restrições, desça para 2000 pés, reporta estabilizado na LS Zulu da pista 10. 2000 pés, 23, encontrará estabilizado. Então 3170. Vitor Charlie Eco completa a aproximação, chame a torre na noite 95. 118195, Vitor Charlie Eco. 11895, boa noite. 11895, boa noite. Correu, Papa Romeu Victor Charlie Eco, boa noite. Papa Romeu Victor Charlie Eco, boa noite. Cheque o trem. Trem fixo, passando externo, totalmente visual. Ciente, o trem fixo, autorizado o pouso na pista 10, 080 graus, 069. Papa Romeu Victor Charlie Eco. Pouso pro Vitor Tele. 55, libere a direita, solo 1219, Papa Romeo Victor Charlie Echo. Informe intenções, será para desembarque, para descarregamento de materiais? Momento ciente, vai prosseguir via Alfa Juliette, pátio 3, até a estação de Charlie Echo. Charlie Echo, please informar estimados que vai permanecer no pátio 3? São 3170, chame a torre no 895. 1 no 895, trans 3170. Eco, na escuta? Cheguei pro pátio 3, posição 01, ok? Salvador, boa noite, 3170, passo o externo, bastante travado. 3170 avistado, trem baixo travado. Negócio, baixo travou. Autorizado pouso, 090 graus, 079. E pouso 1031170. Solo 00, libere a direita, solo 219, tá 3170. Direita 219, tá 3170. Salvador, bom dia, Alfa 3, 170. 170, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, 06. Echo Eco Delta Delta Fox, o Edson Copa. Ok, Salvador, to Echo Delta Delta Fox, cleared flight level 310 via up Whiskey 58 until Recife, after flight conform a flat plane route. The cost runway was 0 after left turn, Puka departure, a Caju transition. Salvador departure frequency 19.35 and Squawk 5456. Puka Departure, Caju Transition, Charlie, Alpha, Juliet, Uniform. And Salvador Departure frequency is 19.35. Pod 4, push and start up on the 077. 056, autorizado, chega da Mari, desça para o nível 050, QNH 1093. Bom dia, autorizado chegada a Mari, desce para o nível 060, altímetro 03. 5556, confirma indicada. Tá com 280. Sim. Tá 3520, confirma indicada. Condo 077, coming for taxi in coordinate with the Infraero. Have to coordinate with the ground staff. Romeu Bravo Votango, bom dia, acione identificação, está passando coral, sob contato radar, mantenha o nível 090, chame quando pronto para descida, voe para a posição Mari, para a chegada Mari, QNH 1903 em Salvador, Bravo Votango. O vídeo de área confirma apenas o nível? Eu que dei coordenar a radial ideal, a rota? É o 240 direto, aguarde.